5240, PM da Papá. Boa tarde, 5240. Rua de Maré, o trip 5240 e reposta quando no ideal? Rua de Maré, reposta ideal, trip 5240. Passando Duna, tá no curso localizador, visual com 1-0, gol na 328. Gente no 328, completa final, checa o trem, torre 1895, compu. 295, até daqui a pouco, obrigado. O gol no 600, reautorizado, descida para 2000, está autorizado, final do procedimento, reporte estabilizado no log. O ajuste permanece no 0 ou no 2? Estabilizado no LFXP. O Papatão Bravo, Quilo Índia, descida para 4000 pés, o ajuste no 0 ou no 2? Está presente, descida para 4000 pés, 1-0 no 2, no ajuste, braço 1. O TAM 3605, chama agora Recife, frequência 1251, secundária 133, decimal 25, bom voo. 251, 1325, obrigado. Gente, o Bravo Quilo Índia tem condições de interceptar o Loki, está presente? Afirmativo, interceptando o Loki, está presente. Gente, nessa pronta intercepta o Loki, aguardando a descida para 2000 para completar a final, o senhor vai seguir um 737-700. Está um minuto para a Duna. Está à sua direita, agora afastado cerca de 6 milhas. Está ciente, o braço aí. Vertical do centro de treinamento do Bahia. Meu nome é Oscar Romeu. Meu nome é Oscar Romeu, já avistado, autorizado o voo. Estão no 7 vento, 1-0-0 graus, 1-8 nós. Informa que é um tráfego aproximando da final da 1-0, um Boeing 737. São Papá, ajuste no 0, 1, 2, pronto para cópia. Liga. Pouso final? Afirmo. Gente, aproxima da vertical da cabeceira, na sequência, táxi na faixa altura aí, ou sobre a pista até a área está, ok? Direto à cabeceira 1-7, no número do meu, cabeceira. Plano da pista 1-0, primeira curva à direita, transponder 5-4-2-0, e o controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Lado conforme 8-0 na boa, após a curva direita, após a voz direto com pista, transponder 5-4-2-0, contando saída em 2-0-8-0, na rede 2-2-3-0. Correto, tinha plato, passaria 2-2-3-0. Marabarou, busca o passarelo. Solo, gol no 7-4-28, puxe bem acionado. 4-0. Roger, Papa Tango, Romeo, climb to level 400 on the radar, contact Arbor Departure. Arbor Departure, climbing flight level 400, Papa Tango, Romeo. Controle, para descer o grupo de 5240. 5240, a descida está autorizada até o nível 070. 070, autorizado. O gol no 697, desce para 4000 pés, o ajuste no 0 ou no 2? Para 4512, gol, gol no 607. Autoridade, chama para táxi, gol no 06. O gol no 600, estabilizado, completa final, checa o trem, torre 1895, bom pouso. Obrigado. Bravo Quilo Índia, desce para 2000, autorizado final do procedimento, aguardando transferência de comunicações. Descida para 2000 pés, o Bravo Quilo Índia. Controle 1-4-1-8, no ponto 0, 1-6-0, prossegue descida. O homem 1-4-1, prossegue descida até o 080, a chegada é a Bonf. 080 na Bonf, 1-4-1. Numerógico ao meio, livre frequência. 328 no solo 015, livre direito, chame solo 1219. Direito 219, 322. Positivo, 1-1-8, decimal 9-5. 395, obrigado. Salvador, bom dia, Gol no 600. Gol no 600, continue a aproximação, cheque trem, aguarde pista livre. Baixo travado. Da Juliette, 322. O sexto para aproximação. Ok, vamos repetir. O Xandé 6141, redução para 250 nós, será o sétimo para aproximar. E a gente vai reduzir 250, 6141. Confirma o controle? Após o 367, está autorizado ILS? O gol é o gol no 697? Negativo, o gol no 697. Gente, no 697, está autorizado o servido 366, descendo para 2.500 pés, o ajuste no 012, está autorizado o procedimento. 7 para 66, 2.500 pés, gol no 697. Bravo Kilo Índia, agora com a torre 1895, bom pouso. Bravo Kilo Índia, torre 1895, bom pouso. Espera agora a torre 1895, Bravo Kilo Índia. 1895, Bravo Kilo Índia, continue a aproximação. Aguarde pista livre, número 2 para pouso. Segue a aproximação, aguardando para a autorização de pouso na 10, Bravo Kilo Índia. O 1600 no solo aos 18, livre direito, chame só 121 decimal 9. 219. Taxa 3193 com 148, Campinas, 4 horas de voo. Gente, autorizado táxi à sua direita via Índia até o ponto de espera do bicho no zero. Quando lá, pronto, tô em 1-2-95, ajustando 1012, tanto 3193 de bagagem. Tchau, 295, após 1012, obrigado, bom dia. Próximo a Juliette, 1328. Boa, 328, mantém a posição. Mantendo a posição, 328. O gol 906 vai manter a posição aqui, no através do 612. Para evitar, vai dar passagem do bogue da companhia no Juliette para prosseguir o portão 04. 090 graus, 1-6. Livre pouso, pista 1-0, Bravo Kilo Índia. Gente, o Lima Papa Mike, nós segue via corredores e ponte visual com local de pouso. Reportará ponto visual com local de pouso, reportando o ponto cancelado. Grato. 050-3144. 44, desce para 2000. O ajuste é o 0-2, está autorizado a final do procedimento e do ILS X-Ray, reposto estabilizado no lote. 2000, chamarei estabilizado, 3144. Estabilizou o gol, gol no 697. O no 697, completa final, checa o trem, torre 118, decimal 95, bom pouso. 7, baixado, travado, 3895, gol no 697. Obrigado, boa tarde. O Xandé 6315, redução agora para 220 nós. 229, né, TV? Entrando, não sei. O Gol 806 prossegue até o... a Índia, ok? É a ponte de espera via Índia, quando lá torre novamente o 1895. Oi, boa tarde, Gol 997. Uma milha para o 372, baixar travado. Gol no 697, continue a aproximação, cheque trem, correção. Já baixado e travado, aguarde pista livre. Aguarda pista livre, gol no 697. O Xandé 6315 está sobre vetor direita para o 1-60. 1-60 está limitada pela magnética 070 de Simbra. O 6315. Agora o 60. 5240, a descida está autorizada para 3.000 pés, o ajuste é 1012. Autorizado 3.000 pés, ajustado 1012, 5240. Autorizado a alinhar e manter a cabeceira 1-0 após o pouso do mesmo, Boeing 737 da Gol. Bravo, Kilo Índia, no solo aos 2-1, no livre direito, chame solo no 2-1, decimal 9. Vou no 600, mantém a posição de Juliette. Dado, Kilo Kilo Lima. Grato, Kilo Lima. O 6315, a descida está autorizada até 4.000. 4.000, ajuste em Salvador, 1012. Polo 697. Xené 6141 desce até o 050. 50, 6141. O trip 5240 tem condições de interceptar o lock na proa 040? Afirma o trip 5240. Esquerda, proa 040, trip 5240 descendo para 2.000 pés. Esquerda 240, desce a 2.000, 5240. Tan LS, 3144. Sete Tan 3144, completa final, checa o trem, torre 1895. 1895, obrigado, até daqui a pouco. O trip 5240, reduz a velocidade para 1.80 nós para interceptar o lock. Irá seguir um Airbus 320. Reduzindo a 1.80 nós, trip 5240. Reporte quando estabilizado no log 5240. Reporte estabilizado, 5240. O Chané 6315 reassume as navegações na proa de Duna. Proa de Duna, agora afastado a 2 unomilhas. 2 unomilhas a oeste de Salvador. O Chané 6141 sob vetor direita, proa 240. Limitado pela magnética 100 de Simbra. Direito 240, limitada 100 de Simbra, 6141. Salvador, Lima Papa Mike deixando interlado, prosseguindo para a rotatória. Gente, Lima Papa Mike, reporte visual com Serra Índia, Eco Índia. Reportará visual com a Lima Papa Mike. Antônio 3144, continue a aproximação, cheque trem, aguarde pista livre. Fazendo a pista livre, já baixado e travado 3144. Localizador trip 5240. Gente, trip 5240, completa final, chega o trem, torre 1895, ao pouso. Torre 1895, trip 5240. Ocean M3-1-5, a descida está autorizada para 2.000, autorizado final do procedimento, reposto estabilizado. Baixou e travou o trip 5240, continua a aproximação. Tan 3144, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-7 nós. 3144, gênico, livre pouso na 10. 1-2. 1-0-1-2, autorizado a 3.000, 6141. Controle 120.8. 208-4089. Controle Salvador, bom dia, azul 4089, reportado na Dael, passando em 300 pés. Azul 4089, contato radar, sobe o nível 300, saída Dael. Saída 300 Dael, 4089. Controle de Comandor, muito boa tarde, Canela 6320. Boa tarde, 6320. Desça o nível de voo 050, chegada a Mari. 050 na Mari, Canela 6320. Pode qualitar que está presente. Autorizado, ETAP, 6320. Claro. O número 777. Autorizado, Juliette, portão 05, gol no 697. Juliette, 05, gol no 697. 0, 180, vazando final bloco. 180, guardando, 6141. Salvador, uma boa, tá? 3193, 9.010. 3193, mantém posto de espera, aguarde autorização de decolagem. Passou externo, baixou e travou, trip 5240. 5240, ciente, aguarde custodia. Aguardamos também. Novamente, 1118, decimal 95. Vai seguir o tráfego da companhia, um Airbus 320, o 6149. Encontra agora a 7 milhas do senhor. Ativo, ciente, 6141. 3144. O 6141 redução para 1990 nós. Reduzindo, 190, 6141. Sabe? 6315 completa final, checa o trem, turre 11895 com pouso. 93. Pistão 10, vento 1900 graus, 189. Pouso atualizado, pista 10, trip 5240. 24, pronto para a cópia. 924, pronto para a cópia. Autorizado, Salvador, Maceió. Via Upper Whisky 58, nível de voo 350. Saída Pulca, transição Caju, decola da pista 10 com a primeira curva à esquerda. Transponder 5425 e o controle Salvador 120, decimal 8. Apenas confirmando, decola da 1-0, primeira curva à esquerda, autorizado para Maceió, ok? Qual é o tempo do gol 924? Paulo Salvador, 3216, até sem informação, posição número 2370 para Fortaleza, pronto, 4. Tá no 3144, autorizado Juliette, portão 11. Juliette autorizado até o 11, TAN 3144. O TAN 32 nomeia informação APA, ajuste 10. 12, está pronto para cópia? Pronto. Autorizado, Salvador Fortaleza, via Upper Zulu 19, nível de voo 370. Saída Momo, transição Froti. Decola da pista 10 com a primeira curva à esquerda. Responde 5417 e o controle de saída 120, decimal 8. Fortaleza 370, decola da 10, primeira curva à esquerda, tem a mão para Froti. Upper 19, transponde 5417, controle 208. Tente confirmando, Upper Zulu 19, ok, Aerovia? Upper Zulu 19. Upper Zulu 19. Correio, tinha pronto, 32 no meio. Lembra, visual, 1-0. Fechando a 6141, não continua a aproximação, número 2 para pouso, abaixo do estaril. Guarda a 6141. Lembrou. Trip 5240, autorizado, cruzar Alfa, via Kilo, pátio 3, posição 05, atento ao sinalizador, quanto lá. Autorizado, cruzar Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. O controle de conhecimento trafegou na região, abaixo do seu, possa interferir no seu procedimento. Obrigado, comando, Kilo Lima. 4089, batismo, certo, certo? Confirme. Azul 4089, batismo, certo? Positivo, chama agora mesmo. 1251, secundária 3325, bom voo. 251, alterna 3325, virado com trabalho, 4089. A 3216 vai aguardar devido ao fluxo no pátio. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte. Cruzando 6 para 5.000, Oceaner 6320. 320, desce para 2.000 pés, 1.012 é autorizado ali. 2.012, reporte estabilizado, 6320. Reporta cruzando 3.000 pés, ajuste no 012, quilo teu Lima. Informação em curso é a Papá, ajuste no 012, pronto para cota. Autorizado Salvador, Natal, via Upzulu 10, nível de voo 370, saída Puca, transição Zipar, decola pista 10 com a primeira curva esquerda, transponder 5422, do controle Salvador 120, decimal 8. Autorizou 370 Natal, pedulo 10, pouco equipado, decolada 10, curva esquerda, 5422, 1208, gol 600. Correto, tinha pronto, gol no 600. Quanto não, 600. Autorizado táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportaria antes da Juliette, 6141. Tá, 3216, solo voltando. Tá, na escuta, 3216. O senhor está totalmente pronto para pushback? Totalmente. Autorizado, chama para o táxi, 3216. Decolado aos 35, chame controle no 20, decimal 8. 208, boa verdade. Oi, boa tarde, 3193. 120.8, a frequência do controle. Ah, obrigado. 193. Bom dia, 3193. Contato radar, 0380, saída da El. 380, pode levar a ler, senhor? Livre. Obrigado. Bom, 906, livre decolagem, pistão no zero, vento 090 graus, no centro norte. Salvador, boa tarde, voo 9754, pode esperar no zero. Voo 9754, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera no zero, voo 9754. 7 quilo, quilo Lima, cruzando 2.500 pés a critério do comandante. Com esse tráfego na região, tem um bom pouso. Ali mantém no zero, voo 9754. Se aproximando da Juliette, o 6141. Postar 6141, mantenha a posição antes da Juliette. Portão previsto é o 01, aguardar o início do táxi do Airbus da TAM. Aqui, vamos guardar o táxi, eu guardando 016141. Salvador, passarelo 2230 para puxa sonar. Pesado, passarelo 2230, reporte para o táxi. Reporte para o táxi, passarelo. Oito, zero, meia, decolar 2, 3, 8, chame controle 2, 0, 8. 2, 0, 8, boa noite, 0, completa, final, checa o trem, torre, 1, 1, 8, 9, 5, bom pouso. 3, 8, 9, 5, 4, torre, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, gol, 1, 8, 0, 6, muito boa tarde, Fuca passando 1.700 anos. Boa noite, 0, meia, contato radar na decolagem, sobe o 2, 3, 0, saída Fuca. 230 na prefeitura da Puca, boa noite, 06. 3 ataques à sua direita e via Índia, até o ponto de cara. Pista no zero, ponto A, atua em 1, 8, 9, 5. Ajustando no 0, no 2, tanto as 2, no 6, boa viagem. 295, 1, 0, 2. Rosnei, prossegue Juliette, a retaguarda é a bandida da tampa, portão 01. Seguindo o TAM, 01 prossegue, 6141. Falaria no 0, voo 974. Zero livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 18 nós, confirmando baixado e travado. Afirmativo, baixado e travado, chané 6320 sem livre pouso. 754, decola 240, chame controle no 20 decimal 8. 208, boa tarde, Celeste. Salvador, boa tarde, 1754. 1754, contato radar.